Todo dia eu viajo para o colégio com a caneta azul e a caneta amarela. Eu perdi minha caneta e eu peço por favor, quem achou me entrega ela. Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá gravada com minha letra. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Já imaginei a gente num lugar sem sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. Num jardim de amor pra gente ligação. Tigrão. Imagina essa situação, a garrafa vazia, o celular na mão. Hoje não. Situação, achando que controla o meu coração. Hoje não, hoje não. Sem perdão. Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece. Se depois o sonho se transformar em coisa séria, meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais. Tigrão, o verdadeiro e único animal dos Jurunais. É que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. Paixão, são coisas do coração. E algumas mentiras beijaram sua boca, uma decepção atrás da outra. Eu entendo você, o seu amor tem trauma do passado, o sentimento deve estar rachado. Coração perdeu a cor, cansou de errar a mão. O seu teto desabou, perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção, um novo amor em construção. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. Banda 007. O seu coração perdeu a cor, cansou de errar a mão. O seu teto desabou, perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha e se atenção. Te apaixonar em um momento só, perdi você. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa, agora dorme com essa. Pizza Pizzaria Delivery. A melhor pizza do bairro do Jurunas. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Tô caro pra sempre por as vezes. Saudade bateu, não quer mais conversa. Por não ter você, se foi vacilo. Quando eu te perdi foi vacilo. E o seu cheiro do meu edredom não sai. Diga a solução pra isso, vai. Os meus milhões de defeitos deletei. Ai, meu sentimento é verdadeiro e não te trai. Saiba desde cedo, despertei da cama só pra provar o meu amor. Comprei presente pra você, mas não consegui entregar a ti. Jogar no chão, no momento em que você me disse adeus. Você se jogou no mar cheio de fantasias. Você foi mudando da noite pro dia. E quando acordou, viu que não era eu. Olha o que deu, olha o que deu. Porta. E eu aqui já tô te escutando há mais de uma hora. Olha ela aí me olhando, perguntou se ainda gosto, querendo rasgar o papel do divórcio, chorando, implorando meu amor de volta. DJ Bidu, vem junto viver essa nova emoção. Super Tigrão. Você se jogou no mar cheio de fantasias. Você foi mudando da noite pro dia. E quando acordou, viu que não era eu. Olha o que deu, olha o que deu. Olha ela aí, deu volta no porta. E eu aqui já tô te escutando há mais de uma hora. Olha ela aí me olhando, perguntou se ainda gosto, querendo rasgar o papel do divórcio, chorando, implorando meu amor de volta. Olha ela aí me olhando, perguntou se ainda gosto. Além de como o sol, teu abraço quente é meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. Puxa o que custar, te espero. Quando te encontrar, eu só te quero. Faz a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou. Quero sempre ter você, amor, ao meu lado, seja onde for. tudo que você sente ao me ter. Não me sinto amor como você, e o resto só o tempo vai dizer. O sushi omega é bom demais, adoro o amor que a gente faz. Você é especial, o amor vira carnaval. Com você nota 10, não tem igual. Se tu quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. E nosso amor pede bis, planta morre sem raiz. E bom mesmo é amar e ser feliz. Você não tá preparada pra sair de casa e enfrentar a vida. Vai se entregar a bebida. Você não tá preparada pra beijar uma boca que não seja minha. Vai chorar pras amigas. Tudo tem seu tempo. Nosso ainda não chegou. Não fica pensando, não passa vontade. Quem vive de orgulho morre de saudade. Não pense em me ligar, me liga. Não pense em me beijar, me beija. O tempo que cê gasta nesse drama a gente podia usar na cama. Não pense em me ligar, me liga. Não pense em me beijar, me beija. O tempo que cê gasta nesse drama a gente podia usar na cama. Não pense em me amar. Alanzinho, simplesmente romântico. Tudo tem seu tempo. Nosso ainda não chegou. Não fica pensando, não passa vontade. Quem vive de orgulho morre de saudade. Não pense em me ligar. Galanteador e bom de papo, eu fui chegando nela. Não demorou muito e a gente ficou. Falei que era empresário e tinha uma Hilux. E nas minhas mentiras ela acreditou. Mas a verdade é que eu não passo de um peão. Só tenho um carro velho e um coração. E nos meus beijos quentes ela se amarrou. E no final da festa pediu uma prova de amor. Piri, piri, piri, piriguete. Prova que me ama andando no meu Chevette. Piri, piri, piri, piriguete. Eu só tenho amor, não tenho caminhonete. Prova que me ama andando no meu Chevette. Piri, piri, piri, piriguete. Eu só tenho amor, não tenho caminhonete. Manda açaí e pimenta. Manda zero. Ai, tá ardendo, hein? E tanto lugar pra você morar nessa cidade. Tanto lugar pra você ficar. E você tá na minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Você me sufoca, é bom. Faz falta quando não tem. Tá na minha oração, entre o Pai Nosso e o Amém. Nem deu tempo de sentir saudade, mas me liga só de sacanagem. Sabe que tem gente perto e pergunta tudo que já sabe. Só dá pra falar. Se eu gosto de te namorar. Se eu tô louco pra te beijar. Se eu tô com saudade do seu cobertor. Tô com vontade de fazer amor. Se eu gosto de te namorar. Se eu tô louco pra te beijar. Se eu tô com saudade do seu cobertor. Tô com vontade de fazer amor. E é claro que eu tô. DJ Bidu, vem junto viver essa nova emoção. DJ Bidu, tocando muita música boa pra galera enlouquecer. Pra você ficar e você tá na minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Você me sufoca, é bom, faz falta quando manda Mega Pop Show. Tá na minha oração, escuta o que eu vou te contar. Pra mim você é o céu, a terra, a água e o luar. Você é minha tigresa e eu sou seu tigrão. A gente se completa a cada estação. Então, pequena, te arruma, vou aí te buscar, porque a nova história agora vai começar. Vou te mostrar porque sou o animal do Pará, DJs Bidu e Bidu Amoral. Vem pra comandar, Super Tigrão, o animal do Pará. Super Tigrão, o animal do Pará. A nossa história agora vai começar. Super Tigrão, o animal do Pará. Super Tigrão, o animal do Pará. Super Tigrão, o animal do Pará. A nossa história agora vai começar. Super Tigrão, o animal do Pará. Você terminou com ele, tá chorando. Que é água com açúcar, oh, o meu amor. E se eu te contar que a água acabou, e o açúcar que tem é só do meu amor. Que coincidência, oh, eu sozinho e você só. Porque a gente não se amarra um no outro e dá um nó. Eu sei que cê quer desistir, mas tenho uma opção melhor. Antes de desistir do amor, gostinho pra você. Eu vou chorar na chuva pra ninguém ver. Eu abri mão do meu amor, te deixei voar. E a fase que a gente chegou não dava pra continuar. Você me abraçando, querendo soltar. Porque quando não quer, dois não briga. Isso só tava aumentando a ferida. Ah, eu te desejo boa sorte no seu novo romance. Que você não faça o que fez comigo e aproveite essa chance. Eu te desejo boa sorte no seu novo romance. Vê se leva a sério e não brinca com a cara de alguém que te ame. Jovem, mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito que fazer em poucas horas de um dia. Você chegou ao seu destino no Super Tigrão. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Vamos lá, meu compadre, chega pertinho das gatas, aqui é Tigrão, hein? Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar, quero compreender por que você quer mais. Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar? Do início ao fim. Deixa eu te falar uma coisa. Que bom você apareceu, o universo favoreceu. Tigrão, o verdadeiro e único animal do Jurunas. Mas agem teu sorriso, nos teus braços fiz meu abrigo. O mundo conspirou, me apresentou você. Por isso eu tô aqui, cantando minha bebê. Especialmente pra você. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Oi, me responde. Você tá aí? O que que tá acontecendo? Banda Zeta Mega Pop Show. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. DJ Bidu, tô gostando de ver. Rola som, bota som, deixa acontecer. Vem na mesma hora. Tigrão, verdadeiro. Tchau, fica com Deus. E de vez em quando, uma boa noite. Sentimento seu nem. É Tigrão, meu amigo. DJ Bidu, você é fera. Aqui é DJ Bidu. Agora, pra aumentar ainda mais a sua emoção. Vamos lá, Bidu. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora. Hoje é só oi. Tchau, fica com Deus. E de vez em quando, uma boa noite. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo? A minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. No começo, a minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo. Se eu despir minha alma, será que ela também te excita? Tigrão. Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis. Reflita. Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso. Certeza tenho que posso ir além do que virá seus olhos. Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa, além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca. Mas ó, é só uma ideia boba. É só uma ideinha boba. Tudo bem, se é pra você me usar, o que é que tem? Só de estar com você fico bem. Posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem, se é pra você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida, mas eu sou o amor da sua cama. Ia, ia, ia. Mas eu sou o amor da sua cama. No começo eu entendia, era sua cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia: vou desligar porque ela chegou. Super Tigrão. A gente foi se envolvendo, perdendo medo. Aqui é Tigrão, meu amigo. Não tinha lugar nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Só metade do seu te amo. E é uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade é que amante não quer ser amante. E é uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Você tá ligado no som do Tigrão, o animal. Banda 007. Não fale mais do meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some. Se te ver de longe, viro a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar. Tigrão. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Tigrão, a marca do som. Banda 007. Banda 007. DJ Bidu, tocando muita música boa pra galera enlouquecer. Amor é segredo entre a gente, e o meu término é recente. E você tá arrumando que ela revirou. Super Tigrão. Sentimento pendente que insiste em bagunçar a minha mente. Vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa do passado. Tigrão. Aceitar essa situação é uma forma de amor. Mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Tigrão! Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Super Tigrão, é show de músicas, é inovação. Banda 007. Eu sei que você...